Expresso. Ouviu? Gostou? É o seu programa Expresso, edição de número 519. Vamos até as 14 horas, viu? Até as 14 horas você participa aqui junto comigo. No final do programa de hoje tem sorteio aqui de vários prêmios. Temos pizza semi-pronta do supermercado Irmãos Duarte, tem almoço do restaurante Mangueira, tem lanche mais batata no Arce Burger, tem camiseta personalizada do programa Expresso, tem convite também para o Costelão no Fogo de Chão. E você pode participar de todos esses sorteios mandando aqui para mim o seu nome, tá? Manda o seu nome completo e diga quantos anos o programa Expresso completa nesse ano de 2019. 9 anos? 10 anos? Ou 11 anos? Mande a sua mensagem, vou colocar também aqui um presente desse próximo convidado entre os sorteios de hoje, tá? O outro eu vou deixar para sortear durante a semana no Alô Bom Dia. Vou sortear também aqui o livro Poemas que Contam e Encantam, do convidado professor Vivaldo do Amaral. Seja muito bem-vindo, Vivaldo, mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Estou muito feliz por estar aqui bater um papo com os ouvintes da Pássaro da Ilha, tá? Boa tarde a todos. Alegria é toda nossa, professor Vivaldo, escritor Vivaldo. Estava conversando aqui agora com esses meninos aí do quarto ano da escola Carvalho Brito, meninos e meninas, né? Isso. Falando sobre esse projeto, né? Solidário, né? Campanhas solidárias que vão ser desenvolvidas durante esse final de ano, esse segundo semestre, né? Agora 29 de junho, a primeira etapa, depois vão ser outras ações realizadas. Precisa disso, né, professor Vivaldo? A gente precisa de tocar o coração dessa meninada aí, né? Manter essa inocência e esse amor ao próximo, né? Que a gente vê muito isso nas crianças e nós, infelizmente, vamos perdendo isso, né, com o passar do tempo, né? Com certeza, Antônio Cláudio. E antes de começar a falar um pouco mais sobre o tema, também gostaria de ressaltar para você que há umas 2-3 semanas atrás eu estive lá no Carvalho Brito, né? Com a Fabiana, que esteve aqui agora há pouco conversando junto com as crianças. Fui lá, seja sabatinado pelas crianças, conversei com eles, deixei uma mensagem positiva, falando do meu trabalho, e eu fiquei muito feliz com o trabalho que eles realizaram, né? Me senti valorizado e também deixando uma mensagem boa para eles, né? A gente precisa de incentivar essa meninada, né, professor Vivaldo? Eu acredito que o nosso foco agora, que vai ser tema do meu segundo livro, que se Deus quiser eu estarei lançando, se tudo der certo, no aniversário da nossa cidade. Esse ano ainda? Isso, se Deus quiser. Eu tô correndo atrás de patrocínio. Eu acredito que você saiba, eu faço parte lá da conferência. Esse ano tá indo para 12 anos lá fazendo serviço voluntário. E o lema de nosso Vicentinos é pedir. Só que agora, e logicamente pedir por uma boa causa, né? É. Só que esse ano eu tô usando a boa causa, estou pedindo para mim. Estou correndo atrás de patrocínio, tô quase atingindo a minha meta. Porque mexer com cultura, mexer com arte é difícil. Demais no nosso sozinho país. A gente não consegue realizar, né? E isso é o sonho, é algo que eu tô realizando agora, apesar da idade, considerando sempre é tempo, Vivaldo. Um escritor jovem, né? É claro, ô Vivaldo, e é muito, e não fica barato escrever um livro. No Brasil fica caro. Fica caro. É. Então, se não for através de patrocínio, e graças a Deus, eu estou pedindo. Tá conseguindo. Estou conseguindo, mas estou muito feliz com a receptividade das pessoas que eu fui ao encontro e vou atingir a minha meta, se Deus quiser. A partir do momento que você já conseguiu os patrocinadores, aí manda para a gráfica, rapidinho já entrega esse livro? Eu fiz um orçamento, certo, né? Passei o valor para todas as pessoas que eu estou pedindo o patrocínio. Só que dessa vez também estou fazendo um patrocínio compartilhado. Eu vou, em contrapartida, fazer uma doação de livros no valor que as pessoas estão me patrocinando. Então eles estão facilitando a edição do livro para mim. Logicamente, eu estou explicando, eu vou comercializar o livro num valor X, e eu conseguindo a minha meta, fazendo uma quantidade boa, o valor do livro cai. Então isso facilita para mim publicar o meu livro. Perfeito. Né? A pessoa foi lá, doou 300, 400, isso, 100 reais, ela tem direito a receber aquela quantidade de livro no valor que ela doou. Assim como foi no primeiro livro, na Poemas que Contam e Encantam, nós conseguimos o patrocínio da Secretaria da Cultura do Estado de Minas Gerais, através do trabalho do Joãozinho Campes, né? Que foi super importante para nós. E a contrapartida foi a doação do livro para a Secretaria da Cultura do Estado de Minas Gerais, onde ele levou esses livros para lá. E também a doação de livro para as escolas, através da Secretaria da Cultura Municipal. E você entregou alguns livros, fez algumas doações, né, nos últimos semanas, né? Então, Antônio Cláudio, como você acabou de dizer agora há pouco, a questão da cultura, que é muito difícil, na contrapartida desse livro, nós tínhamos que doar à prefeitura uma quantidade de livros para que a prefeitura, através da Secretaria da Cultura, distribuísse em todas as escolas do município. E 30 de maio agora fez um ano do lançamento. Então eu já, logicamente, havia dito nas escolas que haveria essa distribuição de livros. Mas como não houve, não cabe a mim falar o motivo, eu não sei o porquê, né? Então eu me senti na obrigação, eu não sei o que foi. Eu sei que eu estive no Centro Cultural, vi o meu livro lá em algum canto e eu achei isso até um meio desconforto. Não, eu senti. Pode, né? Não pode. Correto? Então, assim, eu sou uma pessoa muito franca, eu vi, então eu acho assim, a obrigação de falar, até para que melhore as coisas nesse sentido. Então eu me senti na obrigação, até como gratidão, fiz uma coleção de 40 livros e doei nas duas escolas onde eu tirei o sustento da minha vida, né? Então eu fui, eu doei para Alice Altran, a minha Alice. Sua Alice Altran. 40 livros, uma coleção de 40 livros, assim como para a escola Dom Inácio, que é outra escola que eu aprendi a gostar demais. Mas aí você tirou esses 80 livros da sua coleção? Do meu estoque de livros que eu tenho em casa para comercializar, que é o que eu ganhei de direito do projeto que eu realizei, né? Então foi assim, foi uma doação minha, isso foi uma coisa minha. Eu acho que esse valor gratidão hoje está muito em desuso, né? As pessoas estão esquecendo de ser gratas àquelas coisas que receberam. Então, por que eu sou muito grato à Alice? Eu fui para Alice com quase 16 anos, começando na quinta série. Passei toda uma história lá, estudei lá do ensino fundamental, até no caso do ensino médio também. É que eu, num dos versos do meu poema, Minha Escola, Minha Alice, eu falo que eu saí de lá aprendiz e voltei professor. E fiquei lá na sala de aula quase 33 anos. A minha esposa estudou lá, eu conheci Roseli na escola. Minha filha, meu maior tesouro. Todo mundo, a família está toda. Estudou na Alice. Guaranese inteira, tá ligado? Alice, né? Então eu falo isso assim com muito orgulho. Tem que se orgulhar mesmo, né? E a gente tem que aplaudir você, Vivaldo. Tem que aplaudir muito você. Emociona, né? Claro. E depois eu tive a oportunidade de escrever o hino da escola, né? Que eu deixei lá como um legado. Muito feliz por isso, né? E Dom Inácio, né? Escola Dom Inácio João Dal Monte. Quanto tempo lá no Dom Inácio, Ivaldo? Quase 17 anos. Quase 17 anos. E falo também com muita felicidade também. Comecei lá com Dona Regina, né? Dona Maria Regina Frank. Quando ela estava na direção, comecei lá com ela. E saí agora, aposentei, saí com ela também na direção da escola. E tem uma história muito interessante que eu acho que é muito bom a gente falar também. Assim, coisas curiosas, né? Quando eu entrei lá, já estava começando aquela proibição de fumar em local público. E ela pegava muito meu pé. Obrigado, Dona Regina. Um abraço para a senhora. Não vou esquecer isso nunca. Me ajudou a parar de fumar. Vamos falar de cobrança então? Tem gente cobrando aqui. Carla De Lorenzo. Antônio Cláudio, diga ao Vivaldo que estou aguardando a poesia que ele fez para os alunos no dia de sua palestra na escola. É linda, Antônio Cláudio. Ai, que bom. Inclusive, estou com ela. Cobrança boa, né? Estou com ela aqui, Carla. Está faltando algumas correções, porque os meus trabalhos eu sempre passo para a minha querida amiga, que foi minha aluna e que hoje corrige meus textos, minha querida Valdete. Eu mando um abraço também. Assim que ela der uma olhadinha, eu vou passar a cópia. Porque eu fiz, levei para o momento, que era um encontro lá na escola, né? E levei para declamar lá para os alunos. Mas eu ainda vou levar no Carvalho Brito o meu novo trabalho. Ó, o Eric tá mandando aqui um abraço. Fala pro Vivaldo que eu tenho muitas saudades da aula dele. É o Eric, irmão da Larissa, irmão da Adriele, neto da Sebastiana, enfim, o Eric tá mandando aqui, nossa, um abraço pra você. Eu não tô lembrado aqui agora, foram tantos Erics, tantos Joãos, tantas Maria, tantos alunos. O rostinho dele aqui, ó. Ah, tô lembrando. E um abraço, Eric. Esse aqui, não? Eu fico feliz se você estava com saudade, está com saudade das minhas aulas, mas agora eu quero descansar um pouco, eu quero só escrever. Agora é escritor. O foco agora é esse, né? Eu aprendi um detalhe na minha vida que às vezes eu falava assim, isso eu nunca mais faço, mas tirei logicamente isso, porque nunca mais é só quando você tranca a chavinha e vai pro andar de cima, né? Se preciso for, voltarei à sala de aula com o maior prazer, né? Porque eu fui professor, sou professor, porque eu quis ser professor, né? Foi uma escolha, foi uma opção. O foco agora é escritor. O foco agora é escrever livros. Aprofundar. E não vai parar nesse próximo aí que você já está desenhando para sair em breve. Então, a minha estreia foi Poemas que Contam Encanto, né? No qual eu vou te contar um detalhe também. Lancei ele com 57 anos de idade. Nossa, mas eu tô velho para começar. Depois que eu fui ver a história de Cora Coralina, ela lançou o primeiro livro dela com 75 anos de idade. Então eu tô muito jovem. Opa, é claro. Tô muito jovem. Então eu vou. O segundo livro, agora, se Deus quiser, dando tudo certo, como eu disse, sairá em setembro. Depois, o projeto é escrever minhas memórias. As memórias do professor Vivaldo. Isso, que vão. Possivelmente, é bem provável que seja as aventuras de Vardo e Vinho. Ah, é? Aí eu explico depois. Ah, tá, não vai poder falar agora. Não, se você quiser também, eu quero, por favor. É o seguinte, as aventuras de Vardo e Vinho, por quê? Vinho é meu irmão. É Flávio, que virou Flavinho, e você sabe que nós. Na roça a gente sempre corta a metade do nome. Então ficou o Vinho. Flávio, Flavinho e Vinho. Então era o Vinho já chegou, o Vinho vai na escola, o Vinho, Vinho, vamos trabalhar, o Vinho, vamos nadar pelado do rio. Era isso. Foi a nossa infância, né? Sim. E nós temos muita história boa para contar. Nós tivemos uma infância gostosa na Fazenda Cachoeira. Que quando eu falo. Se emociona. Ô Vivaldo, tem muita história boa da Fazenda Cachoeira, tem muita história depois da virada de chave aí de professor para escritor, tudo vai estar nesse livro. Isso. Mas e aquele capítulo da política lá que você foi candidato, vai estar no livro também ou essa parte você quer esquecer, quer colocar no baú lá e deixar quietinho? Inclusive, olha, teve um ano que eu saí candidato a vereador e o meu sobrinho Luiz Alberto, um abraço pro Luiz Alberto, Francisco, a neta, minha irmã. Logicamente, não posso esquecer da Roseli, da minha filha, né? Meu tesouro, Fiamma, um abraço. Eu sei que eles estão ouvindo lá em casa agora. O Luiz e o Francisco saíram comigo na campanha. Pedindo voto. E nós registramos um monte de fatos diferentes. Que possivelmente, um dia, quem sabe, colocar isso num livro ilustrado dos casos, das coisas que aconteceram, né? Foram coisas assim, algumas coisas não diria novidade não, mas coisas pitorescas, vamos dizer assim, que a gente enfrenta por sair da zona de conforto, porque às vezes a gente recebe muita crítica, algumas pessoas veem a gente saindo como candidato, pensam que a gente está com um interesse, não conhece um pouco do histórico da vida da gente. Porque eu acho assim, quando a gente sai, a gente tem que deixar o legado do bem para fazer as coisas para a população. Sim, né? Quando a gente. Deveria ser assim, pelo menos. Pelo menos. É o que a minha filosofia, assim, meu pensamento. Eu acho que as pessoas de boa índole, as pessoas que realmente sonham com uma cidade melhor, um país melhor, pensam dessa forma, né? Infelizmente, nem todos pensam nisso, até porque o salário aqui do vereador guaraneziano faz diferença, viu? Se faz, né? Então, isso aí é um assunto polêmico também, né? Que eu gosto de falar, se você me permitir, eu quero dar só uma pequena opinião, questão de salário. Não, subsídio? Isso, subsídio. Até porque, então, você disse bem, subsídio, porque no caso de vereador, para mim, toda a classe política não é profissão. É um serviço à população, ele é credenciado para ir lá. Eu acredito que uma reforma política é muito necessária no nosso país, né? Eu acredito também na minha visão, uma cidade com um porte menor de habitantes, eu acredito que menor, não teria que ter, nem ter salário, acho que não teria que ter, teria que ser um serviço voluntário com ajuda para quando o vereador, no caso, fosse buscar algum recurso, vai fazer alguma viagem, ele não vai gastar do bolso dele, não é justo também. Mas eu sou a favor dessa forma, né? Se alguém provar para mim o contrário que não, alguns falam em diminuição do salário do vereador, cada um tem uma maneira de pensar, respeita a opinião dos outros, eu acho que na política a gente tem que dialogar muito. Outro dia conversando com um dos que estão lá, eu disse que a política na Guaranésia melhorou bastante pelo que nós vivemos lá atrás, aqueles debates que tinham entre uma classe e outra, que hoje, graças a Deus, parece que acabou um pouco. Diminuiu, né? Diminuiu. Já melhorou um pouco. Mas nós temos que melhorar muito ainda. Hoje a gente vê um debate muito grande nas redes sociais, né? Isso. Uma falta de respeito gigante também. Totalmente. Né? Isso. É até triste. Eu até me afastei de Facebook porque o que eu vejo, os absurdos que eu vejo das pessoas, não tem o mínimo respeito de opinião contrária, né? É triste. Fazer o quê? Vivaldo, a gente vai continuar falando de política, porque é um assunto que eu gosto também. Tá joia. Mas antes aqui, ó, a Fabiana Morim, Antônio Cláudio, quero mandar um beijão aí pro Vivaldo, que abraçou meu projeto Poesia e fez toda a diferença. É um parceiro, viu, Antônio Cláudio? O Filipão também tá mandando aqui beijos também. Felipe, um abraço para você, me ensinou muita coisa na sala de aula também. A Fátima, deixa eu ver se o nome é Fátima mesmo. Fátima, parabéns aí pro Vivaldo, é meu ex-professor, tá dizendo aqui a Fátima. Só não colocou que Fátima é, mas de qualquer forma, muito obrigado, Fátima. Um abraço, Fátima. Meu titio aqui, o Natanael, tá participando também. Antônio Cláudio, manda um abração pro Vivaldo. Querido professor, um dos melhores professores que eu tive. Natanael Luciano da Silva. Natanael. Mandando também aqui um abraço, Natanael. Prazer te ouvir. Vou fazer um intervalinho aqui. O Juninho Capoeira, que vai estar aqui daqui a pouquinho no programa. Abração aí pro grande mestre Vivaldo. Sucesso sempre, tá dizendo o Juninho Capoeira, presidente da Câmara aqui de Guaranésia. Obrigado, Juninho. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos então na sequência, batendo esse papo com o professor e escritor Vivaldo do Amaral. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Faltando 9 minutos para as 13 horas. Tô aqui na mão com o livro Poemas que Contam e Encantam. No final do programa a gente vai sortear um volume deste livro, tá bom? Então participe aqui do programa, mande seu nome completo. E diga quantos anos o programa Expresso completa nesse ano de 2019. 9, 10 ou 11 anos. A Valdirene Vilas Boas, lá da Graminha, parabéns ao professor Vivaldo. Gostaria muito de ler o seu livro. Ó, tá concorrendo no final do programa. Quem sabe você ganha por aqui, viu, Valdirene? Mas caso a Valdirene não ganhe, e os outros ouvintes também, né? A gente vai sortear um só e tem muita gente querendo seu livro. Tem para vender aí em algum lugar, ou, Vivaldo? Temos sim, Antônio Cláudio. O Sicoob Rural Cred, certo. Tá, é um local de vendas, Mercado Duarte e a banca do Claudinei. Banca Santa Bárbara? Banca lá Santa Bárbara. Na Praça do Cemitério, ali na Praça da Bíblia. São os locais. E se alguém quiser procurar comigo em casa também, eu tenho. Só procurar o Vivaldo no Facebook, né? Coloca lá Vivaldo do Amaral, pode chamar ele em box lá e encomendar o livro. Na internet não tem para vender, Vivaldo? Vendo, já vendi pela internet, inclusive, é bom falar, divulgar o meu trabalho. Sim, claro. Já mandei para ex-aluno meu no Paraná, já mandei para outros estados, mandei pelo correio. Cobro o valor do frete, né? Do frete e envio sim, pela Mando internet. Livro. Legal, bacana. Correto. Então é só procurar o Vivaldo no Facebook e encomendar, né? Se você é de outras cidades aqui da região, o Vivaldo manda pelo correio. Tem mais gente mandando abraço aqui, o Nelsinho. Antônio Cláudio, manda os parabéns aí pro Vivaldo, foi professor meu, também foi professor do meu irmão, o Leandro Alemão. O Alemão Nelson, um abraço para vocês, viu? Thalia também tá ligada com a gente, Thalia Brenda tá mandando aqui um abraço também. Me lembro também, Thalia, foi minha aluna do Inácio, prazer. Ô Vivaldo, teve essa fase aí de professor, uma fase belíssima, e tentou ser vereador. Quantas? Duas vezes, Vivaldo? Três vezes. Me explica, Vivaldo, por que um professor, um cara super capacitado, que faz um trabalho voluntário já há bastante tempo em Guaranésia, não foi eleito? Você tem uma explicação razoável para isso? Antônio Cláudio, eu acredito que é essa do toma lá da cá. Que já me disseram várias vezes, eu não sei se eu estou certo ou não, que é quando se faz favores extra em troca de voto, de barganha. Eu disse que se for para mim um dia ser eleito, se caso algum dia eu venha a ser candidato novamente, né, e o futuro a Deus pertence, se for para mim ser eleito fazendo favores que não seja a obrigatoriedade e a função de vereador, jamais serei. Correto? Então, se juntar uma turminha ali, Vivaldo, paga um churrasquinho aqui pra gente, que a gente tem 10 votos. Alguma, não vou. A minha intenção é, como eu disse, em questão até de salário. Se um dia, numa reforma política que venha a... Eu acho que precisa melhorar essa questão de salário. Onde precisa ter, onde não precisa, se é que precisa, ou uma forma mais justa. Porque uma das coisas que eu não me conformo, Antônio Cláudio, é um professor neste país ganhar menos que um vereador. Não me entra na minha cabeça. Isso é inadmissível, correto? Então, não tem como. Eu bato muito nessa tecla. E se eu vou ser candidato ou não, não sei ainda, não sei. Eu faço a minha militância na política, eu gosto de dar opinião, eu gosto de seguir o que está acontecendo no país. Eu acho que nós temos que sair da zona de conforto, sim. Me lembro, eu sempre comento muito com a minha esposa e às vezes minha filha, ou outras pessoas falam, mas nega a mão da política, a política é aquela crítica, a gente sabe que vamos ser realistas, a política é para quem não presta. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que eu presto para alguma coisa. Mas é por isso que é desse jeito, né, Vivaldo? Então, quando eu me sinto, às vezes, aquela vontade de ir, teve uma personagem de uma novela, o senhor Anachés, que ele dizia para a esposa dele: se as pessoas do bem não quiserem sair da zona de conforto e prestar um serviço para a sociedade, como é que vai ser? É a questão que eu vou abordar no meu segundo livro. Posso falar um pouquinho? Pode, deve. Porque assim, na política sempre se fala do lado social. Sim. E na minha maneira de pensar a vida, a minha filosofia de vida, assim, se eu, você ou uma boa parte da nossa juventude estamos contaminados pela corrupção, mesmo que seja de pequenos atos. Levar vantagem numa fila de supermercado, levar vantagem numa fila de banco e outras coisas a mais. Então, o famoso jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro. Eu, por exemplo, eu, graças a Deus, não tenho que reclamar, que eu sou muito querido pelos meus alunos, onde eu vou, encontro um, às vezes quer oferecer alguma vantagem. E às vezes, até no decorrer do dia, você acaba, às vezes, caindo na tentação. Então, o que, que eu pensei? Se nós não cuidarmos das crianças de hoje para ter um futuro melhor, nós nunca teremos um mundo melhor. Infelizmente, né? A gente tem porque que quem já está no caminho, já está com essa certa contaminação, entre aspas, assim que eu digo, vai embora. É mais difícil de recuperar. Agora, vamos cuidar das crianças hoje. Então, o que, que eu fiz? Eu fui participar de um concurso da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, tinha capaz de passar por uma banca examinadora e desenvolver um assunto. O meu assunto que eu desenvolvi passou. Eu não ganhei o concurso, eu fui Nazaré Conceição, uma escritora experimentada, mas eu me senti vitorioso por ter passado pela banca e ter concorrido. Claro. Era um prêmio bom, um prêmio razoável, então eu resolvi transformar essa participação no meu trabalho no livro, que é o Pecado Social. Eu falo das crianças, da proteção e do cuidado que nós devemos ter com as crianças hoje para nós termos um futuro melhor. Eu acho que é assim como na escola. Eu acredito que se não mexerem na base do primeiro ao quinto ano, a nossa antiga primeira, quarta série, os alunos lá do sexto ano em diante chegarem lá prontos, nós não vamos conseguir melhorar nunca a educação no nosso país. Vivaldo, isso é uma realidade, né? Às vezes eu pergunto quando vem alguém da educação aqui, eu me sinto meio que saudosista. Ah, será que eu estou sendo saudosista? É a mesma coisa, continua igual mas caiu, foi caindo, né, a qualidade da educação, né? Caiu assustadoramente. E te falo para você uma pequena experiência. Em 2016, eu na escola do Inácio, eu peguei, se não me falo a memória, 4 ou 5 sextos anos. Então eu fiz um teste por minha conta, uma pesquisa, uma. Então eu vi assustadoramente o quanto que o aprendizado caiu. Então, alunos que chegaram ali no sexto ano, que deveriam estar preparadíssimos para seguir a vida escolar, não tinha, na minha visão de educador, de professor, 34 anos, quase 34 anos de sala de aula, não tinham condições de estar ali no sexto ano. Então é essa promoção automática que em Minas Gerais começou em 2000, 2001, com o Valfrido Mares Guias, que infelizmente eu acredito que foi o que acabou com a educação em Minas Gerais. Então nós temos que cuidar assim das crianças, né, na escola do primeiro ao quinto ano, e no Brasil, no mundo, vamos cuidar das crianças. No meu poema eu crio uma cidade fictícia, que eu acho que é um dos poemas que vai dar mais impacto no livro, que é Anjópolis. Tá? É uma cidade que eu acredito que seria o sonho para qualquer um de nós dentro do nosso país, dentro do nosso contexto social. Você está falando, eu pensei que seria um livro de contos, não, é um livro de poemas. É um livro de poemas onde eu retrato a situação não só do Brasil, da criança iniciando. Eu pego a criança, ela, do dia que ela nasceu, vou falar até dos jovens de hoje, eu me reporto lá na época da briga, da luta pela democracia, onde os jovens pintaram a cara de verde e amarelo, só que parece que tudo foi em vão. Então eu falo um pouco disso daí, uma grande. Hoje é muito, as coisas muito, muito mais facilidade. Então você está vendo muito pouco interesse na escola, uma grande parte dos alunos não quer saber de nada. É. É? Então, nós nas rodas de conversa, como nós encontramos meu grande amigo, professor Miguel, que manda um abraço comigo, também. Nós conversamos muito sobre a educação, nós temos assim, mais ou menos uma mesma ideia de como deve ser a educação. Então, nós temos que nos preocupar. Então, eu falo no livro também desse desinteresse, dessa valorização na educação. Às vezes as pessoas acham que é falar de um professor bem remunerado, mas não adianta só remunerar bem o professor se você não colocar instrumentos adequados com a juventude de hoje, com a situação de hoje, com a tecnologia de hoje, né? Eu depois que um problema que tive na escola, eu resolvi eu trabalhar com o data show e trabalhar com, peguei um material tecnológico por minha conta e estava trabalhando há uns 8 anos e algumas pessoas aderiram. Eu percebi que melhorou bastante o aprendizado. Tem que chamar a atenção do aluno. Tem que chamar a atenção. Né? Nós temos também que dar um jeito de fazer uma aula diferenciada, sim. Aliás, o problema na escola, tudo cai nas nossas costas, do professor. E não é bem assim. Mas nós temos que nos mexer também. Ó, a Rosângela, a Aline e o Rafael Casagrande estão dizendo que foram alunos seus e estão parabenizando você. O Lorenil e a Luciana Ribeiro também estão te mandando aqui um abraço. A equipe da escola Dom Inácio João Dalmonte parabeniza o nosso querido professor Vivaldo do Amaral, as diretoras Regina, Carla, Beth, desejam todo sucesso a esse grande amigo, está dizendo aqui a nossa querida Carla. Abraço, Carla, minha vizinha também, abraço Dona Regina, a Beth, que eu comecei, trabalhei pouco tempo com ela, mas uma excelente pessoa também. O Vivaldo, a gente tem que falar de mudança, mas essa mudança inevitavelmente passa pela política, né? Correto. E eu confesso que cada dia que passa eu estou mais desanimado com essa política brasileira. A gente não vê, não tem, me parece que a esperança, não sei se é porque eu estou ficando mais velho, mas a esperança parece que vai diminuindo. Eu não vejo um futuro muito bom para o nosso Brasil, não, Vivaldo. Você consegue enxergar esse futuro? Eu aprendi que nós nunca podemos perder a esperança, apesar de muito desanimador essa situação que nós atravessamos, né? Mas eu acredito, se nós não tivermos uma reforma política séria, aí realmente eu estou contigo. Então, mas quem vai fazer essa reforma política séria? É os que estão lá, Vivaldo? Eu acho que aí volta naquilo que você me perguntou agora há pouco. É realmente escolher as pessoas certas, pessoas. A lei, ela dá uma abertura muito grande para que as pessoas possam ocupar esses cargos. Sim, participar, né? Então, tem pessoas que realmente têm aquela condição, têm um bom trato, boas ideias, mas a condição não dá para ela estar lá ocupando aquela função. Então, eu acredito muito na questão da mudança, começando com esse princípio. Quem pode se candidatar a cargos políticos tem que estar preparado de alguma coisa, porque aí você tem condição de cobrar. E também ter a regra, se está lá, se não fez, tem que sair fora. Né? Povo tem que enxergar, acompanhar isso. E aí isso, eu vejo, o povo é que tem que saber escolher realmente as pessoas. Para ocupar esses cargos, senão não vai melhorar. Eu não acho. Tá na mesma lenga-lenga, na mesma ladainha do tempo. Eu acho impressionante. A pessoa entra no Facebook, fala, xinga, e depois, na hora de votar, vota nos mesmos. É complicado, né? Foi como você disse. Eu sou professor, fui candidato 3 vezes, saí da minha zona de conforto, sim, vou, enfrento, mas o futuro a Deus pertence. Não sei como que vai ser daqui para o futuro. Muitos perguntam se eu vou ser candidato. Eu falo, não sei se vou ser candidato. Amanhã, talvez, se eu resolver. Porque agora o meu foco, eu estou nesse. Escritor. A minha vida de escritor. Isso. Que eu escrevendo. Quero me dedicar. Mas você sempre foi uma pessoa muito antenada na política guaranesiana. Tinha coluna no jornal, nesse pequeno jornal. O próprio Facebook, eu acho que eu cheguei a ler alguns textos seus que você citava sobre política. E hoje, sendo escritor, você continua acompanhando a política guaranesiana ou você se afastou completamente, Vivaldo? Não, continuo acompanhando os bastidores, sei de toda a situação. Eu acho assim, nós que somos guaranesianos, nós temos que querer bem a nossa cidade. Nós temos que. Eu sempre bato nessa tecla, porque como você disse, tem muitas pessoas e pessoas esclarecidas e que poderiam estar na luta também, que só critica, mas não sai da zona de conforto, não vai querer ser um candidato, pegar um cargo, ir na direção da escola, então só criticar é fácil, então vai lá e sinta como é, e veja como que é estar trabalhando naquele local. Então, eu penso dessa forma. Tá, e o que você pensa da política guaranesiana hoje, atualmente? Como você está vendo, né, o prefeito, a administração do Poder Executivo, o Poder Legislativo? Você acompanha, você diz que acompanha tudo isso daí, está sempre de olho, sabe mais ou menos o que está acontecendo, que não dá para saber tudo, né, Vivaldo? Não. Mas do que você acompanha, o que você está vendo? Eu vejo assim, no nosso prefeito Laércio começou o primeiro ano, metade do outro, muito bem, começando assim a fazendo aqueles serviços que seriam necessários, né? E acredito que precisa dar uma parada em função e terminar o que começou. É isso que eu vejo na questão do executivo, né? Eu não vou fazendo assim, nenhum comentário em relação ao trabalho de vereadores, porque eu acho que a própria população vê, né? Logicamente, não seria o meu jeito de trabalhar, porque às vezes eu vejo que tem muitas coisas lá que não teria necessidade. E eu vejo que função de vereador é apresentar projetos, mas projetos mais relevantes, né? Não só ficar fazendo muita propaganda, muita informação, querendo prestar conta disso, daquilo, de coisas pequenas. A população está vendo isso daí. Então depende dela fazer o julgamento e saber o que vai acontecer. Então eu acho que se, apesar da crise que abateu no nosso país do ano passado para cá, né, muitos usam isso aí também para, às vezes, contornar uma situação de um serviço que não foi realizado. Mas quando você entra num local deste, você sabia que tinha os problemas, e os problemas são feitos para resolverem, foram feitos para serem resolvidos. Então você não precisa ficar, você tem que tentar encontrar a solução. Sim. Ficar só reclamando também do que o outro deixou, não adianta, né? Então eu acho que a política nossa, né? Mas precisa melhorar muito. Tá tendo muita perfumaria então, viu? Com certeza. Muita perfumaria na política guaranesiana. Vivaldo, show de bola. Os livros então saem provavelmente deve sair no aniversário de Guaranés, 16 de setembro de 2019, teremos um segundo livro aí do autor Vivaldo do Amaral. Se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso, estou correndo atrás do patrocínio, né? Falta muito ainda para atingir a meta, Vivaldo? Não, tá faltando um pouquinho. E já de antemão, né? Vou deixar assim um agradecimento àquelas pessoas que eu já procurei e que já se propuseram a me ajudar, já me ajudaram, né? Sim. Porque eu já estou em contato com a editora, já estou fazendo todo o planejamento para a edição do livro. Muito obrigado a todos aqueles que já abraçaram o meu projeto. E quem quiser abraçar o projeto? E esse detalhe, se alguém tiver interesse em me ajudar, quiser entrar em contato comigo, eu quero te ajudar. Toda ajuda é bem-vinda, é para uma boa causa. Se eu disser assim que não quero ganhar dinheiro vendendo livro, eu seria hipócrita. Se algum dia um dos parceiros falou assim, quem sabe alguém, uma livraria, uma distribuidora de livro quisesse abraçar o meu projeto, ficaria muito feliz. Mas se eu não vender livro, mas se eu não ter prejuízo também, mas deixar um legado, deixar alguma coisa para a juventude, porque um projeto de leitura, o incentivo, a motivação, nós sabemos que é através da leitura que as pessoas se desenvolvem e vão desenvolver o nosso país. E nós temos que começar por Guaranés. Pelo nosso mundinho, pelo nosso quintal, país, né? É assim que a gente começa a mudar, né? Essa nossa realidade. Com certeza. Vivaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero você mais vezes e setembro, quero você de volta aqui, viu? Se Deus quiser, Antônio Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Espero não ter falado muita besteira. De maneira mas nenhuma. A minha maneira de ser é assim, eu sou autêntico. Às vezes a gente é criticado às vezes por uma fala da gente, mas a minha filosofia de vida é essa. Qualquer atitude que eu venha fazer que abra um sorriso no lábio de uma pessoa, eu estou feliz também. Ótimo, Vivaldo. Não falou besteira nenhuma, falou só coisas certas, Vivaldo. Um abraço, muito obrigado. A gente vai fazer um intervalinho comercial. Voltamos já já, dando sequência no Expresso desta tarde. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.